Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. E aí? Boa tarde, ouvinte. Boa tarde. Fala comigo, Uli. Fala comigo, Caco. Feito Música. Aqui começa mais uma edição do Feito Música. E, como Feito Música, a gente vai hoje improvisar. E vamos fazer um improviso em família, né? Tem sido um pouco difícil, vou confessar para vocês, amigos e ouvintes, incomodar as pessoas com esse convite para trazer aqui, participar do Feito Música. E semana retrasada eu fiz com o Felipe Mancini, porque é alguém que está aqui colado. Aí semana passada fizemos com o Evaldo, que também está colado aqui, fazendo Três Orelhas na Estrada. E essa semana a gente tentou alguém e achamos que a gente ia conseguir o contato, mas não foi possível. Espero que a gente consiga para uma próxima vez, então não vou nem falar o nome para guardar a surpresa. E daí, para improvisar hoje, a gente tem um convidado muito especial. E eu vou apresentar ele depois que a gente falar aqui, o Uli também. A gente vai aproveitar esse tempo do Feito Música para ouvir músicas e falar um pouco da nossa formação musical. Da onde vem, né, esse ouvir e essa sensibilidade para a música que todos nós temos e que, de alguma parte na nossa vida, ela entra e toma conta e segue. E é uma coisa muito agradável e tudo mais. E, na verdade, o Feito Música é um programa que tem a intenção de participar do processo do músico, né, do artista músico, na produção das suas músicas. Então, entender um pouco o que é esse universo e como que ele se dispõe para esse universo enquanto músico, né, para começar a tocar alguma coisa, se ele começa por harmonia, se começa por melodia, se começa com uma batida, o que leva o músico a construir uma música, né? Como vem, como surge essa ideia, se está num boteco bebendo cerveja e alguém conta uma história e isso vira música, como a gente sabe, e todas essas relações. Então, Feito Música é um programa para falar um pouco disso, falar um pouco de como que as músicas são feitas pelos próprios artistas. E, em função da pandemia, do isolamento, como eu já tenho dito todas as vezes que falo, e acho importante sempre relembrar, esse improviso, né, eu estou aqui como um apresentador de um programa, e provavelmente vocês vão ouvir a minha voz também emprestada a outros programas aqui na rádio, muito em função de não termos como receber as pessoas aqui e abrir essas portas, né, da rádio, para que a gente construa vários programas com várias cabeças, vários formatos diferentes, pensando em novos formatos também. Então, como ainda para a gente, e nós pensamos um pouco diferente do que toda a situação política no país se mostra, né? Nós ainda continuamos em isolamento. Eu, pessoalmente, ainda acho que fechar os olhos para tantas mortes todos os dias é algo terrível para essa humanidade desse tempo, para esse povo, em pleno século XXI, em 2020, quando a gente olhar um pouco mais à frente, quando a gente olhar para cá, nós vamos entender que tantas pessoas morrem todos os dias e a gente não tem nenhuma estrutura pública para socorrer isso, e a gente paga muito imposto, a gente paga metade ou mais da metade do que a gente recebe todos os meses por trabalhar, a gente paga em impostos, para que essas pessoas administrem dessa maneira e que não cuidem de nós, a população, e principalmente num estado tão gravíssimo como esse. Mas a ideia é a gente falar de música e queria provocar um pouco aqui a Uli, para a Uli falar um pouco de música, porque a gente tem uma formação de tempos diferentes, influências diferentes, né? Hoje Uli me influencia e algum dia eu devo ter a influenciado e assim por diante. Então eu queria que Uli falasse um pouquinho com a gente. Ah, cá. Se eu ouço Tim Maia, é por sua causa. Eu bem que te avisei. Putz, música. Seria interessante lembrar a primeira música que a gente ouviu na vida, né? Mas eu não lembro. Nossa, eu gosto de coisas muito diferentes. Acho que desde sempre, assim, ouvindo besteiras, desde um pop bem de rua, assim, até... sei lá, umas coisas mais diferentes, não sei. É um assunto... O que você está ouvindo hoje, fora a Solange, irmã da Rihanna? Da Beyoncé. Da Beyoncé, que ninguém conhece, nem eu conheço, né? O que eu estou ouvindo hoje? Tem uma artista que eu gosto muito, que é... ela é britânica, ela chama Eliza. Eu gosto bastante do som dela. Tem um álbum que ela lançou, acho que já tem um ano que ela lançou, mas eu ainda ouço bastante esse álbum. Ela, nossa, é bem massa o som, é uma coisa bem pegada. Ela ouve muito D'Angelo, que é, acho que, pelo que eu ouço, assim, nas músicas, é a maior referência dela, assim. E o D'Angelo é maravilhoso. E aqui? Também. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil... a Sofia Chablau é uma novidade muito legal que tá surgindo. A gente pode colocar uma música dela depois? Depois, claro, claro. Vamos colocar depois uma música dela. Vai lançar um álbum, o primeiro álbum da banda, que chama Sofia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo. E tem alguma faixa que você acha então, que... então, lançado tem um single só, que é o que a gente vai ouvir, que chama Idas e Vindas do Amor. A Sofia é rockista total. Eu quero muito convidar ela para vir aqui no Feito Música. Total. É bem massa, mas acho que é isso. Ah, bacana. Então, gente, a ideia do programa é isso. Então, essa conversa é uma conversa bem informal e é claro que eu vou precisar da ajuda de todos os ouvintes para a gente encontrar pessoas com mais qualificação, na verdade, para... ancorar os programas e receber as pessoas, uma vez que a gente, eu principalmente, né, a Uli mais envolvida com isso, então pode estar mais presente, mas a minha parte é mais infraestrutura, então eu estou aqui de empréstimo. Ah, eu também, eu desenho, né? Mas você manda muito bem, manda o som, fala bem, tranquila. Eu confesso que até esse momento ainda fico com a mão suada, mesmo sabendo que é uma ligação tranquila e toda respeitosa com todos os ouvintes que estão aí na pegada. Mas hoje, a gente, nesse formato, então, diferente do Feito Música, né, nessa terceira edição, eu tenho um convidado muito, mas muito especial. E... eu queria, antes de apresentar não, vou apresentar o convidado e vou, antes dele falar, eu vou tocar uma música que, na verdade, ele que escolheu. Ele escolheu umas quatro músicas aqui para a gente ouvir e comentar um pouco. E eu vou conversar agora com um senhor de 85 anos de música. Eu vou conversar com o meu querido pai, o seu Luiz Guirado. Pai, você está por aí? agora você está no ar aqui ao vivo na Rádio TV Mundo Novo. Que bom ver você, minha neta. Isso é ótimo. Pai, bom, queria dizer para todos, você tem 85 anos de música. 86. Eu ia falar puta que pariu, mas é uma expressão que eu não posso usar ao vivo, né? Numa rádio, ainda mais pensando numa rádio comunitária, vocês me desculpem, não pretendo não repetir o erro. Pai, a ideia foi te provocar, eu falei com você mais cedo e te convidei em cima da hora, né, porque estamos eu e Yuli aqui, e daí a gente pensou em fazer esse trio consanguíneo e fazer uma passagem pela música do nosso tempo. Então, vamos conversar nesse programa um pouco mais com você sobre as suas músicas, desde a tua infância, quando que você percebeu a música, e todas as músicas que marcaram, inclusive essas quatro que você mandou aqui. Então, agora a gente vai ouvir uma música com Nelson Gonçalves, Naquela Mesa. Solicitação do seu Luiz Guirado. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa ele juntava gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Eu não sabia que doía tanto uma mesa num canto, uma casa e um jardim. Se eu soubesse quanto dói a vida, essa dor tão doída não doía assim. Agora resta uma mesa na sala e hoje ninguém mais fala no seu bandolim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Naquela mesa tá faltando ele e a saudade dele tá doendo em mim. Boa tarde, seu Luiz Guirado. Boa tarde, seu Luiz Guirado. Boa tarde. Boa tarde. Manda aí, diz pra gente, por que Naquela Mesa com Nelson Gonçalves? Ah, é uma lembrança que a gente tem assim, dos tempos assim, que meus filhos, os cinco, e mais eu e a minha esposa... Pode deixar o cachorro latir, pai. Pode falar, fica tranquilo. Estamos em casa. E a gente sentava sempre os cinco ali, né? Os sete, aliás. Isso foi durante muito tempo. Isso aí traz muita lembrança quando ouço essa música, né? E daí você lembra desses tempos. Pai, estava ouvindo agora, agora prestando atenção. Essa música tem vindo muito depois disso, né? Estava ouvindo a música agora, o arranjo, né? Fora o bandolim, porque está na própria letra, né? Mas o arranjo de metais... subindo ali nas frases das músicas, é muito, muito bonito. É muito bonito. Sim. E a voz do Nelson, né? A voz do Nelson. E, conheci ele pessoalmente. É. Bacana. Quem mais você conheceu pessoalmente, pai? De cantor? Cantor? É. Cantora. Conheci muito. Três do Rio. Taiguara. Carmen Silva, aquele italiano. Eliana Pittman, lembra? Eliana Pittman, sim. O Buck Pittman, não teve uma vez em Faxinal, no clube? Perto de nós. É. O pai dela, né? Sim, tocou lá no clube de Faxinal, né? Sim. O pai, conta para mim uma história, não sei se eu estou lembrando direito, mas foi a Isaurinha Garcia que te pegou no colo, não? Sim, quando eu nasci, ela nasci no Brás, né? E quando eu nasci, eles eram vizinhos, amigos, meus pais eram amigos deles, dos pais dela, e ela tinha uns 11 ou 12 anos, mais ou menos, e ela cuidava de mim. Ah, que beleza. Depois de muitos anos, tornou-se uma cantora muito boa, fez muito sucesso, inclusive essa que eu coloquei para vocês tocarem, que é que me traz muitas recordações também, né? Eu acho que é a marca registrada, né? A canção da Isaurinha é mensagem, né? Será que a gente ouve agora? Ah, a gente podia ouvir agora, já emendando, porque depois se você falar mais alguma, pai, de outro artista, a gente vai procurar aqui. E daí a gente coloca para tocar também. Então agora a gente podia ouvir para as pessoas sentirem um pouco aí a Isaurinha Garcia, que é uma cantora que faz tempo que a gente não ouve em rádios por aí. É, que me cuidou quando eu era pequeno, me ajudou minha mãe. Ah, que massa. Vamos ouvir então agora. Isaurinha Garcia, mensagem. Ele chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão. Ante surpresa tão rude, nem sei como pude chegar ao portão. Lendo o envelope bonito, no seu subscrito, eu reconheci a mesma caligrafia que disse-me um dia: estou farto de ti. Porém, não tive coragem de abrir a mensagem, pela incerteza. Eu meditava e dizia: será de alegria, será de tristeza? Quanta verdade tristonha ou mentira risonha uma carta nos traz. E assim pensando rasguei uma carta e queimei para não sofrer aí. Essa é a Isaurinha Garcia. Opa, essa versão que Max colocou, que a gente acabou de ouvir, é de 1946. E assim, acho que a mais conhecida é a de alguma gravação mais recente, que é de 51. Sim. Então, eu queria só tocar um trecho. 55. Essa é a mais recente, quer ver? Você não tá me ouvindo? Não, a música não. Ah. É de pra Mari conectar no celular? É, mas eu... Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão, Essa é a versão mais moderna, né? Que é de 55. No seu sobrescrito, eu reconheci a mesma caligrafia que me disse um dia. Era só para dar essa mostrinha para as pessoas ouvirem essa gravação mais recente. E você vê pela qualidade, né, que a gente sente de uma gravação e outra, a evolução da tecnologia de áudio. Então, uma gravação bem precária, né, de 46, com a diferença já bem absurda para 55. Uri, quer falar alguma coisa, não? Perguntar alguma coisa para o seu avô? Deixa eu pensar. Avô, conta uma história boa aí para a gente. Então, tem muitas histórias, várias delas, inclusive várias delas, essas músicas todas, já contam de um livro que eu terminei essa semana, que agora eu vou procurar uma editora da semana que vem diante para ver se eu lanço esse livro. Olha só. E essas músicas, elas têm um pouquinho, assim, de, cada uma tem uma história nesse livro que eu acabei de escrever, né? É, que bacana. Pai, eu lembro de várias histórias, né? Que nem a gente estava falando aqui agora há pouco do Nelson, tô com a música com o Nelson, né? Sim, eu lembro sempre que você contava que o Nelson começou a carreira dele imitando Orlando o Orlando Silva. Exato. Isso é muito engraçado, né? Porque daí, não sei se eu posso fazer uma comparação agora para... deixa eu ver. O que me vem à cabeça agora, esse menino Costa, Eduardo Costa, ele canta igual o Zezé de Camargo. A voz bem parecida. Sim, e daí ao longo da carreira, assim, que ao longo de várias carreiras, a gente vê muita gente que todo mundo comenta, puxa, isso parece com Elise, parece com Elise. Então parece que todo mundo busca um pezinho lá no artista que ele gosta, né, para fazer. E você acha que o Nelson fez isso, pai, na época? Assim, era uma coisa de imitar ou já tinha uma personalidade do Nelson? Não acredito assim que ele... Ele logo foi modificando a voz dele, né? Ele não acredito não que ele quis copiar. Inclusive, não sei, tem vários cantores que eu conheço, nós conhecemos, que não tem quem imite eles. Até hoje não apareceu ninguém imitando um Jessé, né? Tem cantores, não tem gente que chegou nem perto, né? Uhum. Então é isso. E o que eu lembrei também agora mesmo, lembrei de uma história que mas acho que daí isso já é mais Dalva de Oliveira e o como Erivelto Martins. É uma história muito famosa, já passou um filme contando, né? Isso a gente podia fazer um programa inteiro, né, pai? Sim. Contando disso, porque foi uma briga imensa e eles trocavam as brigas, a correspondência amorosa nas músicas, né? Sim. E o Erivelto compunha e a letra, e a música, e alguém fazia para Dalva, devolvia a... Alves. O Ataúfo fazia? O Ataúfo. Então, uma vez, inclusive, ele falou, o Erivelto, né? Esse nego aí que só fica fazendo música para Dalva para me chutar. E a relação se deu muito baseado nessa disputa musical, né? Que também é uma história bem interessante, né? E que meio que chega num bandeira branca, né? Que é tipo pedindo uma trégua para não ter mais essas encrencas através das músicas. Quando ela cantou Bandeira Branca, já ali já... Ela já pediu para ele voltar mesmo, que ela estava arrependida, né? Olha só, esse é o Max. A gente falando aqui, ele já achou a música lá sem estar preparado. Qual delas? Bandeira Branca, tá tocando agora. Não sei como mandar de volta para você, pai, um áudio. Eu não estou ouvindo nada. Que a gente precisava resolver isso. Não só para você, mas para todo mundo. O seu microfone aí tá tudo aberto, né? Tá tudo aberto, nós estamos conversando naturalmente. Tá tudo aberto. Vamos ouvir um pouquinho dessa voz da Dalva. Saudade, dor que dói, acha um Erivelto Martins? Qualquer coisa só pra gente... É, a gente podia procurar. Tá tocando Bandeira Branca ainda, pai? E todo mundo tá ouvindo, eu tenho que falar com você pra você saber também aí. Tá todo mundo nos ouvindo, eu tô falando por cima da música, você tá falando por cima da música. E aí, a Dalva de Oliveira. Se a gente conseguir, a gente mostra daqui a pouco, sem apavorar o Max, um Erivelto Martins. Aí, pai, você mandou também uma outra música que é Rapaziada do Brás. É. Você falou que é com o Carlos Galhardo. Quando eu ouço o Carlos Galhardo, o nome dele, me remete a um cantor... argentino, um cantor de tango argentino. Você vê, né? Ele era chamado, o apelido que davam nele era a voz veludo do Brasil. Voz veludo do Brasil. Voz veludo, que é uma voz fantástica. E você sabe alguma, você tem alguma história aí da Rapaziada do Brás? Ali, não, tem assim, porque toda vez que eu ia muito no Lago da Concórdia. Meu pai tinha uma firma, uma lojinha filial na Rua Visconde de Parnaíba, ali no Brás, e o meu irmão é o mais velho que cuidava, e eu ia levar almoço para ele. Então, todo dia eu passava no Lago da Concórdia. Uhum. Né? E Lago da Concórdia, depois tem as porteiras do Brás, lá foi construído depois, em 67, 68, um viaduto que levou o nome do compositor da música Rapaziada do Brás. O filho dele, que era promotor de justiça, depois de vários anos, botou a letra. Ah, então era só música. Era só música. É Marino, não sei o que é Marino. Não lembro mais. O Marino é o filho do Carlos Galhardo. Não, o Marino é o que eu fez a música, que é o velho dele. Ah, tá. Então, toda vez que eu ouço essa música, eu me vejo no Brás. E lá com a Rapaziada do Brás. Passando com a minha Marina, que a gente voltava... Ô pai, só para sintonizar o Lago da Concórdia. Sim? O Lago da Concórdia é ali no Brás. É no Brás, perto... ali termina. Aquela avenida Rangel Pestana, que sai do Parque Dom Pedro, ela termina no Lago da Concórdia. Na continuação dela é a Celso Garcia. Ah. Vai até lá o Tatuapé, né? Então vamos ouvir aí, pai. Se você lembrar de mais alguma coisa aí durante a música. Então vamos ouvir agora a Rapaziada do Brás com Carlos Galhardo. Lembrança do seu Luiz Guirado, do tempo de juventude com a Rapaziada do Brás. Deixe-me lembrar meus tempos de rapaz no Brás, as noites de serestas, casas e namorados, e as cordas de um violão cantando em tão plangente aqueles ternos madrigais. Sonhar, deixe-me sonhar, lembrando aquele amor fugaz. Uma sombra envolta na penumbra de trás da vidraça faz um gesto lânguido e cheio de graça, imagem de um passado que não volta mais. Tão somente uma recordação restou daquele grande amor, daquelas noites de luar, daquela juventude em flor. Hoje os anos correm muito mais e as noites já não têm calor, e uma saudade imensa é tudo quanto resta ao velho trovador. Thank you. lembrar meus tempos de rapaz no Brás, as noites de serestas, casas e namorados, e as cordas de um violão cantando em tom plangente aqueles ternos madrigais. Sonhar, deixe-me sonhar, lembrando aquele amor fugaz. Uma sombra envolta na penumbra de trás da vidraça faz um gesto lânguido e cheio de graça, imagem de um passado que não volta mais. E é isso aí. Então, a gente acabou de ouvir o Carlos Galhardo, rapaziada do Brás. Eu fiquei até imaginando a cena em preto e branco lá no Brás, vocês tudo de terninho, sapato preto engraxado. Conta um pouco, sim, pai, como é que é? Que ano que era isso? Ah, eu até engraxado fui quando era pequeno ali na Igreja do Pari, no Lago do Pari, eu ia engraxar sapato lá. Na frente de um bairro que tinha ali. Quando começa a Barão de Ladário, que termina no Lago da Concórdia. Então, que tinha lá o Teatro Colombo, incendiou, mas foi os políticos da época que mandaram botar fogo mesmo para derrubar, né? Interesse imobiliário. Hoje não é imobiliário não, porque lá ainda agora é uma praça, né? Mas seria tombado, se fosse hoje, seria tombado. Mas naquela época... Teatro Colombo. E acabaram com o teatro. E se, pai, você consegue lembrar de como é que a música entrou na tua vida? Como é que você começou a perceber a música? Desde pequeno. Desde pequeno, quando eu com 11 anos, fui morar em Santo Anastácio, numa fazenda. Fiquei 4 anos nessa fazenda. Ali eu comecei a ler muito. E ouvi muita música e dali para frente foi só ouvindo música, só Cascatinha e Ana. Francisco Alves, o locutor, se eu não me engano, era o pai do César Filho. Aos domingos, ao meio-dia, ele entrava no ar, e aquele radiozinho que a gente tinha, uma pilha do tamanho de uma bateria de carro, tem hoje, né? E a gente ouvia o Francisco Alves domingo ao meio-dia, era sagrado. É, que massa. Pai, vamos ouvir então Cascatinha e Ana, só para as pessoas entenderem. Qual? Meu cafezal em flor, será que a gente consegue, Max? Deve ser umas primeiras que tem. A mãe adora essa música. Vamos colocar aqui. Meu amor, minha flor do café. todo encanto. Morre o amor e nasce o pranto, fruto amargo de uma dor. É isso aí, Cascatinha, né? Então, essa dupla, eu me lembro, eu tinha 16, 17 anos, quando eles gravaram um disco, que era em 78, era uma gravação de cada lado, né? Naquela época, eles achavam que ia ser sucesso, colocava de um lado e botava qualquer música do outro lado. E essa daí foi um dos discos que faturou os dois lados, que foi Meu Primeiro Amor e Índia. Ah, Meu Primeiro Amor eles gravaram também? Eles que iniciaram com o Meu Primeiro Amor? Sim, foi eles. Que loucura. Então eles gravaram dos dois lados dois sucessos. Eles gravaram, foi sucesso dos dois lados. E depois disso se seguiu fazendo, colocando-se mais faixa, né? Colocava-se mais faixa dos dois lados e apenas uma música só para trabalhar, né? Esses discos que a gente sempre ouvia, eu via só um lado, porque o outro lado sabia que não era lá essas coisas. Mas eles faturaram dos dois lados nesse disco. Foi Índia e Meu Primeiro Amor. Uhum. Nós estamos aqui, né? Vocês estão aí. Dona Marina Guirado, esses dois musicais são os responsáveis por esse que vos fala. Então, eu tenho 50%, né? Tenho 50% de cada um deles. E também 50% de toda a musicalidade. E para todo mundo saber, eu queria contar que eu cresci ouvindo muita coisa. Eu cresci ouvindo isso que vocês estão ouvindo e muito mais coisas. Então, música em casa sempre foi uma coisa muito espontânea. E sempre que surgiu uma oportunidade, uma visita, alguém de fora da cidade... lembro de vocês reunindo as pessoas, chamando os amigos e tudo, fazendo uma roda de samba. Então, a música sempre esteve muito presente, apesar de eu não ter me tornado músico, né? Gosto muito, tenho uma ligação muito forte com a música, mas não me tornei músico. E queria agradecer a vocês por essa formação, sabe? Ouvi Nat King Cole, ouvi Ed Gourmet... Ouvi Trilos Panchos. E mais esse bando de gente que vocês tocavam. Lúcio Gatica. O maior cantor de bolero do mundo. Hein? Carlos Gardel. Lúcio Gatica. Carlos Gardel. Nelson Gonçalves. Nelson. Aí a gente ouvia tudo. Julio Iglesias. Né? Julio Iglesias. Isso hoje eu já dispenso. Sem preconceito nenhum, mas... acho que esse ouvido musical, né, que eu acabei recebendo de vocês na formação, na minha formação musical, né, no meu primeiro entendimento musical, faz com que hoje eu tenha uma escolha um pouco mais elaborada para determinados sons. Mas eu gosto de tudo. Então, em função dessa liberdade também com vocês de ouvir todos os estilos e não ficar preso a um só... Eu consigo ouvir tudo, eu gosto de música sertaneja, como a gente tocou agora, Cascatinhana, porque é um clássico, né? E isso para mim é música sertaneja de verdade, né? A música caipira, e tudo, e acho que eu ouço de tudo, sabe? Até música clássica, se tiver com bastante tempo, música clássica, reggae também, uns dois, três reggaes assim consigo ouvir. Chopin, Mozart, Beethoven. Eu gosto de tudo que é bem feito. Atualmente eu vejo aí gente nova cantando coisas boas, coisas lindas. Eu vou tocar uma coisa bonita agora para vocês dois e daí depois dela a gente volta a falar. Pera aí, ouçam aí. Da madeira da cidade. antes e onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz. No meu pequenino Mirari. Que saudade da professorinha. Meu primeiro amor, onde andará? Ah, eu igual a toda meninada. Quanta travessura que eu fazia. Jogo de botões sobre a calçada. Feliz e não sabia. Na matriz da cidadezinha onde eu nasci. Ai, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Mirari. Jogos de botões sobre a calçada. Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Música toda tem história. É isso, né? Aí, pai. Ouviu aí? Que bom. Ataúfo bom. Alves. Ataúfo. Ele fez muita coisa boa, né? Bastante. Nossa. Como fez? Lamartine Babo. Lamartine Babo. Fazia tempo, nossa, que eu não ouvia falar. Fala mais, pai. Quem mais se lembra aí? Bom, dos antigos, Qual é a música bonita do Lamartine Babo? Mandei, mãe. Terra da Boa Esperança, Esperança. Olha, Celinho. Essa é daí. Quem gravou isso daí, pai? Não foi o Lamartine Babo, se eu não me engano, foi que escreveu, mas eu não lembro bem. Serra da Boa Esperança não é do. É do Lamartine. Ele que era farmacêutico? Não, ele não era. Ele durante muitos anos recebeu uma carta. Ah, conta. Mulher... Parei. Vamos começar de novo. Ô, Max. Max, você tá. Compositor. Fala aí. Fala aí. Ô, pai, pode falar. Veio um compositor de Serra da Boa Esperança. Quem é o compositor? É. Max, fala pra gente aí. Não tem o compositor? De Serra da Boa Esperança. Quem gravou isso? Lamartine Babo. Sim. Ah. Pra mim é dele, não tô bem lembrado, mas tá. Que é dele. Ah, a gente vai relevar por causa dos seus 86 anos. Tá bom. fala aí. Conta a história da música. Não, tinha uma. Ele durante muito não recebeu uma carta de uma mulher da Serra de Boa Esperança, uma cidade mineira. Ele recebia. Aí um dia, depois de muito tempo, ele falou: eu vou lá conhecer essa mulher. E essa mulher sempre convidava ele para ir lá, ficar uns dias lá, comer um churrasco e tal. Aí ele resolveu uma época e foi lá. Chegou lá, não era uma mulher, era um farmacêutico, né? Ele passou uma semana lá, festando lá com o pessoal dessa cidade. E quando ele voltou, ele fez essa música, Serra da Boa Esperança. Que maravilha. Então o farmacêutico deu uma enrolada no cara para levar ele até a cidade. Para levar ele para a cidade. Foi isso ou ele estava apaixonado pelo Lamartine? Não se sabe, né? Pai, prepara mais histórias aí que a gente vai ouvir agora Serra da Boa Esperança com Lamartine Babo. Lê pela Martinha, quem canta é o Francisco Alves. Serra da Boa Esperança, esperança que encerra no coração do Brasil um punhado de terra. No coração de quem vai, no coração de quem vem, Serra da Boa Esperança, meu último bem. Parto levando saudades, saudades deixando, murchas caídas na serra lá perto de Deus. Oh, minha serra, eis a hora do adeus, vou-me embora. Deixo a luz olhar no teu luar, adeus. No teu luar, isso aí, Francisco Alves. Pai, por que que ele era chamado do cantor das multidões? É, porque era cantor ele das multidões. Ele era chamado para ir em todo lugar. Era só ele, né? Ele morreu no dia 27 de setembro de 1952, num acidente de carro na Via Dutra. Nossa. Mas eu lembro que você contava uma história dessa coisa dele reunir gente, e chamavam ele, e os lugares que ele montava um palanque para ele cantar, lotava. Não sei se é isso mesmo, mas fala aí. É, ele era muito dono de vários. Ele tinha muitos cavalos no Jockey Club do Rio lá. Ele mexia muito com isso. Mas aí, é ó, assim. Então, eu acabei de cortar de novo aqui. Que eu recebi um recado que é para deixar você falar mais. Então você fala mais, não fica mudo, porque a gente está numa rádio. E rádio, pai, é som. Então é a pessoa. Som. É, imagina lá que você está com o radinho ouvindo, e no computador, no celular. Sabe? Se a gente ficar mudo aqui, as pessoas acabam desistindo lá do. Então, filho, o que eu admiro muito nessas músicas antigas, muito é os metais. Incrível, não? Incrível. Agora, ouvindo o Francisco Alves, ouvindo a extensão da voz dele, a altura que ele vai e a brincadeira que ele faz. E isso eu estou falando de um tempo que. O que a gente está falando? De 1900 e bolinha? É recurso. Oi? É, a época de 48, 50, 51. Por aí. É a época que eu estava na fazenda que eu mais ouvia ele. Fiquei 4 anos numa fazenda. Quais eram? Fala mais, pai. Você falou do Cascatinhana, do Ataúfo, do Francisco. Então, nós tínhamos uma equipe de teatro, nós apresentamos várias peças na cidade. Inclusive, eu escrevi uma peça também, mas não chegamos a apresentá-la. Mas eu tenho ela na cabeça até hoje, acho que eu estou pensando em escrevê-la. uma peça de teatro. E no teatro fiquei conhecendo muito também, conversei muito também com o Mazzaropi. Ah, grande Mazzaropi. Ele foi fazer um show lá na minha cidade. Quando ele terminou, nós fizemos um esquete rápido antes. E depois ele fez o show dele. Aí de lá fomos para um restaurante, um bar, uma lanchonete. Ficamos até de madrugada conversando, batendo papo. E ele dizia que pretendia fazer como é que se diz? Comprar um terreno grande, uma fazenda, e começar a fazer os filmes dele lá. E foi o que aconteceu logo depois, né? Uhum. Grande Mazzaropi. Quem mais? É. Conta aí. Só mandar um recado para todo mundo, que pode ser que pessoas entrem pelo meio aqui e não vão entender. Falar assim, o que é essa rádio Mundo Novo? O cara falando com o pai e a mãe dele. Tá, então, só lembrando a todo mundo, eu estou aqui emprestado nesse programa para ancorá-lo até que apareça alguém para fazer de melhor maneira. E as dificuldades também de conectar com outras pessoas e fazer as entrevistas. A gente ainda está numa fase experimental com a rádio e TV, então ficamos um pouco entre nós, né? As matérias, os programas, então tudo que a gente está construindo na rádio e TV, a gente está fazendo muito próximo, até por essa relação ainda com o isolamento, né? Então, é só um pouco mais para explicar aqui para as pessoas. E a gente está conversando com o seu Luiz Guirado, e agora também recebemos a presença da dona Marina Guirado. Meus dois amores são as pessoas responsáveis por eu estar vivo. Então, a gente está fazendo esse programa especial hoje, que é o Feito Música, com os meus pais, que me fizeram ser um apreciador de música e adorar som e adorar as vibrações e um bando de gente maluca que grava. Mas fala aí, pai. Estão pedindo para eu deixar então, você falar. Você falou da tua mãe, eu vou só dar uma dica aqui. Nós estamos há 64 anos juntos, sem uma briga, sem uma discussão, nunca ninguém ofendeu ninguém e sempre juntos e felizes. É por isso que eu cresci assim, problemático. Vocês são muito certinhos. Fora do padrão. Aguentar um ao outro, 60 e poucos anos, tem que ter alguma teimosia ou uma grande teimosia aí, não? Não, acho que não. Eu no livro eu coloco que dizem que não existe a perfeição. Eu digo que ela existe sim. Marina é perfeita. Ó, declaração de amor, hein, mãe? Fala aí. Eu vou sair daqui. Ele está te comprometendo e você já está com vergonha. Estou querendo ganhá-la. É. Eu sempre falo isso para ele. Cascateiro, pai, você está fazendo isso ao vivo. Você está fazendo eu isso ao vivo. Mas então, essa pergunta... Para aí, pai, eu vou fazer uma pergunta agora. O Max acabou de fazer aqui e já estava na agulha. É assim, qual que é a música de vocês? Qual que é a primeira música de vocês? A música de romance... Ou a música de vocês, de alguma maneira? Qual que é a nossa música de romance? Tem muitas músicas. Mas tem uma, aquela que começou a namorar, que daí você tem vontade de ver de novo, acaba de deixar no portão de casa, vai embora e já quer voltar. Não tinha uma música? É, tinha. Na época que estava no auge era o Trio Los Panchos. Ó. Né? Quando a gente namorava, né? Que eu namorava, assim, eu não podia, eu namorava, tinha hora marcada, horário, tinha tudo, e na porta de casa, eu não podia, porque minha sogra não deixava eu entrar na casa. E ela não... Eu gostava de uma música assim, sabe que me estás matando, que estás acabando com o meu viver. Eu quisera lhe ter sido infiel. Espinita. Então, até... Então, Trilos Panchos era... Quando vocês se conheceram, Trilos Panchos era o... o que mandava no pedaço. Era o que mandava no pedaço. Vamos ouvir então Trilos Panchos. Acho que é Vaja con Dios. Eles. Se llegó el momento ya de separarnos, en silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. Las campanas de la iglesia suenan tristes y parece que al sonar también te dice: vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. ¿A dónde tú vayas? Yo voy contigo. En sueños junto a ti yo viviré. La alborada al despertar feliz te espera. Si en tu corazón yo voy a donde quiera, vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. Esse aí é Trilos Panchos e, no fundo, a porta abrindo ou fechando. É lindo, é lindo. Eu acho a combinação de vozes, quando se faz um trio, né, bem feito, é muito gostoso. Sim. De ouvir, né? Deles que eu gosto, que cada cantor, a gente sempre tem uma música predileta, uma ou duas ou três deles, né? Uhum. Deles que eu gosto é Quizás. Quizás. É um clássico também, né? Com várias pessoas. Eu gosto, é uma das músicas que eu gosto dele. Quem canta muito bem também, que sabe, é o Nat King Cole. Parei um pouquinho então. Escuta aí. Um minuto só. Tá indo? Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más. Alô, alô. Então aí, essa é a versão com Nat King Cole. Tá ouvindo aí, pai? Tá um pouco alto pra mim ainda aqui no monitor. Tá ouvindo? Agora tô ouvindo. Dá pra baixar um pouquinho mais, Max? Não sei como é que tá lá no PA. Ele tocava no PA. Na rádio. PA rádio. Tá ótimo. ele tocava piano num bar, né? É. Eu assisti um programa no Netflix agora, um documentário sobre um pouco sobre a vida do Nat King Cole. É bem interessante também. É o cara. Onde é que a gente estava? Bom, Nat King Cole, a gente tocou Nat King Cole. Lembra de mais alguma coisa? Você falou do Trilho Los Panchos, que uma música era Quizás, né? Daí eu lembro também Trilho... Fala aí. É tudo em castelhano, né? Sim, eu lembro que tinha Ed Gourmet também, né? Ed Gourmet cantava junto com eles também. Quizás também, não? Sim. Que mais? Contem mais aí da vida musical de vocês. Músicas que marcaram épocas. Marcaram época, nossa. Sim. Músicas caipiras também, né? Sim. Música caipira. Qual dupla? Tunico Tinoco? O Tunico Tinoco. Clássico, né? Eles, aconteceu a mesma coisa com eles como aconteceu com o Cascatinha e Ana. É. Eles gravaram duas músicas, uma de cada lado dos 78 rotações, e as duas fizeram sucesso. O 78 só tinha uma música, né? Só cabia uma música. Não. Da Velocidade. Uma de cada lado, né? Hã? Uma de cada lado. Uma de cada lado. É meu Chico Mineiro. Nossa! E do outro lado, agora eu não estou bem lembrado. Sei que as duas fizeram sucesso. Chico Mineiro e o outro que não... Como que é? Tristeza do Jack, será não? Não. Não lembro. Também não lembro, não. Eu sei que eles fizeram muito sucesso também, né? Uhum. E que mais você tem de história de Tunico e Tinoco? De história. Chico Mineiro, era bonita a história dele, né? Sim. Do Chico Mineiro. Sim, é. Tem toda uma introdução poética, né? Do... Contando. Eu num carnaval lá na minha cidade. Eu tinha 16 para 17 anos, quando eu fui morar na cidade. Aí estava envolvido com teatro, já estudando no colégio. E num carnaval, o rapaz que vinha tocar, o conjunto que vinha tocar, o cantor não pôde vir, ficou doente, não pôde vir. E eles procuraram na cidade alguém que pudesse quebrar o galho para eles. Aí o Luiz foi lá. Não acredito. E às quatro noites eu cantei aquele carnaval. E foram três ou quatro músicas que até hoje o pessoal todo toca. Que mais fizeram sucesso. Quem sabe, sabe. As águas vão rolar. Garrafa cheia, eu não quero ver sobrar. Várias músicas assim de carnaval, que todas elas até hoje o povo ainda canta. Naquele ano foi um sucesso. Né? E bebo até me acabar, deixa as águas rolar. As águas vão rolar. A gente já ouviu música de carnaval aqui hoje com a Uli. Ouve tudo. O Vicente Celestino, fizemos um circo, ele veio apresentar uma peça no circo, e como sempre a gente fazia o esquete antes, né? Que os donos do circo chamavam nós para fazer o esquete, porque a gente juntava muita gente, gostava de ver nós fazendo teatro, né? Uhum. E depois de nós entrou o Vicente Celestino com a peça Coração Materno. Coração Materno. Foi um grande sucesso dele, né? Uhum. E ele fazia essa peça no teatro também. Ah, eu fui assistir isso, chorei tanto, era tão lindo. Nossa Senhora, era Vicente tão natural. Sabe? Conhecemos ele assim, poucas vezes conversei com ele assim naquele dia, né? Uhum. Mas conheceu muita gente. Então, o Max está com alguma coisa preparada aqui para a gente ouvir? Solta aí, Max, para a gente ouvir e a gente fala depois. Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro, as viagens que nós fazia era ele meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, a lembrando daqueles tempos que não mais há de voltar. A

terras paraguaias. Lá tinha a revolução. Enfrentei forte batalha. Corta como aço piramaia. O coração fica aflito, bate uma outra faia. E os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. É isso daí, Cuitelinho. O que, que lembra vocês, essa, o Cuitelinho? Não estou ouvindo. Você não está ouvindo? Ah, para aí. Você não está me ouvindo, pai? Alô? Sim, agora estou. Agora está ouvindo? E aí, o que, que vocês lembram dessa música aí? Então, lembro da Cissa, que, da tua irmã, que fazia teatro na Carreira do Divino, né? Na Carreira do Divino, é, nossa. A Cissa fez essa peça quando ela trabalhava em teatro, né, tua irmã? Aham. Uhum. E a música que era a música da peça, né? Uhum. Uma das, né? Uma das músicas da trilha delas, da peça. É. Alberto Sofredinho, é? Sofredinho, é o Sofredinho, não vou lembrar o primeiro nome, falar uma bobagem aqui e me comprometer. A gente se esquece, mas Sofredinho, né? É direção da Nitz Jacon, com um grupo Proteu da cidade de Londrina, um grupo representativo durante um longo período aí. Foi. Da história cênica. E o que se transformou depois de um tempo no Festival de Teatro de Londrina. É, eu acho que eu tenho aqui uma surpresa para vocês. Quem não está conseguindo ouvir, Max, né? Vamos ver se a surpresa consegue falar um oi aí e ver se dá certo a ligação. Deixa eu ver se estão me ouvindo. O Ronaldo, só queria te lembrar que você está ao vivo, tá numa rádio, então, ao vivo. Então, eu sei que eu sou... Não, não sou o Ronaldo, sou amante da Dona Marina. Fala pro seu Luiz aí que ele pensa o quê? Tem amante ele, ela também. Tudo fala... bem com você? Você ouve a Dona Marina, Ronaldo? Não tô ouvindo. Ele não te ouve lá, mãe. Mas eu passo o recado aqui. Ele mas eu sou amante dos dois, meu. Do Dona Marina e do seu Luiz. Fala aí, querido. Ô, Ronaldo, fala aí. Além do carinho que você tem e que a gente também tem por você, fala de uma música aí que lembra Marina e Luiz. Ah, agora tem que pensar bem, porque... Isso é uma surpresa agora, me pegou de surpresa. Mas... Aqui, essa é uma rádio surpresa. É, a rádio surpresa. Vamos lá, né? Eles foram em tantos shows meus, né, que eu trabalhei por aí, né? E eles podem lembrar uma música aí da Maria Rita, uma música bonita pra ela, né? Ó. Oh. Então, dedicando uma música da Maria Rita para Dona Marina e seu Luiz Guirado. Olha só. Para Dona Marina e seu Luiz Guirado, que são meus amantes de coração. Ok. Ele não está ouvindo nós. Você ouve, Ronaldo, meu pai e minha mãe? Não, não consigo ouvir. Também não ouve. Ronaldo, precisava de um técnico. Você conhece algum técnico de som? Ah, sou bom, viu? Então, eu espero que você esteja usando a mesa O2R aí, né? Não, estou usando uma 01V agora, porque a O2R... A O2R tem dia que ela quer o lado esquerdo, tem dia que ela não quer. Ah, ela entendi. Ela esquenta um pouco e daí não quer, sabe? Mas eu conheço uns bons técnicos de som para te resolver isso, né? Não, precisamos fazer uma aula. Ronaldão... Obrigado Vamos pela lá. Tua aparição, meu querido. Eu queria pensar da gente fazer uma hora um programa também junto. E eu vou conversar com você. Vamos correr para isso. Vamos lá. E a gente pode, então, combinar aí. Agora eu queria ver com você. Você falou uma música da Maria Rita para mandar para Dona Marina e para o seu Luiz. Mas qual música? Cara Valente. Hã?

isso aí. A gente ouviu então a Maria Rita, uma homenagem do Ronaldo Ribeiro, que bonitinho. Mandou... Obrigado. Fala pra ele. Ah, ele tá sabendo. Ele tá ouvindo a gente lá. Ele tá, ouvindo? É, ele tá em, ele também tá em isolamento lá no, num sítio em não é, tipo, Itapecirica aqui, sei lá como é que é o nome. Sirica da Serra. É. Como que é o nome? Juquitiba. Acho que é isso. É, e aí, gente? Mais música. Porque esse programa chama Feito Música. E a gente tem que falar de música. E a gente tem mais 5 minutos. Então, você manda o Max. Ah, o Max? Procurar. Ah. É o Max? É o Max. É Max? Max. Max, é. Você manda ele procurar uma música. Deixa eu ver. Espera-me nel cielo. Espera-me nel cielo. De quem é? De quem é? Se eu não me engano, é o Lúcio Gatica. Lúcio Gatica. É. O maior cantor de bolero de todos os tempos. Tá, né? Na agulha. E você quer falar alguma coisa dessa música antes dela tocar? Eu quero falar que essa música aí é uma música que toda a minha vida eu dediquei à minha mulher. Olha só. São só elogios. É muita puxação pra essa bonita aí, hein? Meu casal de bonitos. Então vamos lá, Max. Fala, mãe. Espera, menino. Cielo, coração. Se é que te vas primeiro... Ok, ó, oh, que bonito. Manda então lá, Max. Lúcio Gatica. Espérame. En el cielo, corazón, si es que te vas primero, espérame que pronto yo me iré allí donde tú estés. Espérame en el cielo, corazón, si es que te vas primero. Espérame en el cielo, corazón, para empezar de nuevo nuestro amor. Es tan grande y tan grande que nunca termina, y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo, y allí entre nubes de algodón haremos nuestro nido. Y esta vida es tan corta y no basta para nuestro idilio. Por eso yo te pido, por favor, me esperes en el cielo, y allí entre nubes de algodón nuestro nido. E E aí, tamo no ar, tamo na, voltamos com o Lúcio Gatica. Espera-me en el cielo. Nossa, que forte isso, né? Que é, forte, você viu mesmo, que bonito? É lindo. Tem que gostar muito, tem que estar muito inspirado para fazer uma letra dessa. E aí, meus bonitos, acho que a gente tem mais uns minutinhos ainda. Eu tô devendo uma música, pai, para você, do que você pediu. Vamos ver qual é. Vamos soltar então, Max? Solta direto já. Vamos ouvir essa música e a gente volta para se despedir do público. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux en mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, pas juré. E aí a gente finaliza essa edição do Feito Música com La Vie en Rose, da Edith Piaf. Queria que vocês fizessem uma despedida, falassem um pouco aí. Meus amores. Essa música aí, eu tenho muita... Uma coisa assim, que aconteceu comigo. E um dia, numa outra oportunidade, eu vou explicar o que essa música significa para mim. Puxa vida, a gente podia ter começado por ela então, seu Luiz. Não, mas na outra oportunidade eu vou falar o que, que ela significa e o que aconteceu comigo quando eu ouvi essa música. Muito bem. Eu vou providenciar um programa para a gente só falar disso. Sim, tudo bem. Quer falar um tchau, dona Marina? Ah, quero falar que fiquei feliz. Foi ótimo ver vocês, ouvir. Adorei. Nossa, vai ser uma noite gostosa para dormir e pensar nessas coisas boas. Tá. poder ver o filho falar das coisas que ele gostava, que gosta, do que passou. Beijo, eu te amo, filho. Eu também te amo, não tenha dúvida. Você é muito especial para mim. Você é a mulher mais importante do mundo para mim. Porque senão não estaria aqui para dizer isso. Eu também acho. Amo vocês dois, amo vocês dois. Obrigado pela paciência da gente estar aqui fazendo essa iniciativa, né, de criar a Rádio TV Mundo Novo e colaborar com a... Desculpem, fui eu que encostei a mão aqui num plug, para não acharem que foi alguma outra parte técnica. E agradecer a vocês por terem participado, essa paciência, agradecer todo mundo que nos ouviu até agora. Reforçando que isso é uma experiência de um programa de música, então a gente vai desenhando até que a gente entre num formato que agrade a todos e que todo mundo tenha prazer em ouvir alguém contando o lado musical, como compõe, como cria as suas músicas, que essa é a ideia do programa. E hoje, então, eu conversei com essas duas bonitezas, lindezas da minha vida, que é a dona Marina Guirado, 80 anos, e o seu Luiz Guirado, 86 anos e 64 de casados, acho que é isso. Um beijo grande para vocês, um beijo grande a todos, e continuem ligados, que continua a programação até às 8 da noite, quando começa Três Orelhas na Estrada, um programa também de música, feito pelo Evaldo Luna, que são gravações que ele fez durante toda a vida com o que tinha na mão, cassete primeiro, depois MD, CD, computador... E ele veio gravando músicas dos shows que ele fez com artistas super importantes. E agora ele está fazendo uma coletânea, tratando isso e apresentando para a gente. E hoje tem um especial de um espaço de São Paulo que chamava-se Aeroanta. Então muita gente boa passou por lá, Marisa Monte. Bom, vocês vão ouvir no programa. Fiquem ligados logo mais também aos vivos. Um beijo grande e até sábado que vem. Eu sou o Caco e essa é a Rádio TV Mundo Novo. Um beijo, meus queridos. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo.